Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande, Ceará, Bahia e Pernambuco. O brega é coisa de maluco, o brega de Belém. Essa mania pega, já pegou. Pois igual não tem, não tem, não tem. É com peluche do brega, o brega de Belém. Maluco, o brega de Belém. Essa mania pega, já pegou. Pois igual não tem, não tem, não tem. É com peluche do brega, o brega de Belém. Essa mania pega, já pegou. Pois igual não tem, não tem, não tem. É com peluche. A máquina sonora com o top DJ da galera. DJ da galera. Você largou de mim.

pra cima, meu DJ! Mulher que me excita quando vem pra me beijar. É, eu gosto é de mulher gostosa. É, eu gosto é de mulher manhosa. É, eu gosto é de mulher cheirosa. É, eu gosto é de mulher brincosa. Gostei da varejeira, curti com a leviana. A ladra me roubou e eu fiquei sem grana. Mulher que ama e bate, mulher que arranha as costas, mulher que bota chifre, só me engana e não me ama. É gostosa. É manhosa. É cheirosa. É, eu gosto é de mulher brincosa. Gostei da varejeira, curti com a leviana. A ladra me roubou e eu fiquei sem grana. Mulher que ama e bate, mulher que arranha as costas, mulher que bota chifre, só me engana e não me ama. É, eu gosto é de mulher gostosa. É, eu gosto é de mulher brincosa. É, eu gosto é de mulher cheirosa. É, eu gosto é de mulher manhosa. Mulher pra me amar, mulher pra me beijar, mulher é uma loucura, mulher faz eu delirar. Mulher pra me banhar, mulher pra me arrumar, mulher que me excita quando vem pra me beijar. É gostosa. É bengosa. É cheirosa. É manhosa. É gostosa. É bengosa. Obrigado, meu Deus, por tudo.